adianta, mané. Tô formado, agora já era. Eu não tenho nada nem dinheiro na conta, só uma pistola use que pra sua cara aponta. De ponta a ponta no país você vê revista e jornais, outdoor, TV. Menor de rua, passando sufoco, sendo esculachado, tentando um troco. Eu já não tento trabalhar sangue bom, meu serviço é outro sentinela do cão. Com um fuzil atravessado, uma carga de pó, maconha do outro lado, assim é melhor. Sem carteira assinada, sem fundo de garantia, quem me sustenta é o lucro do dia a dia. Aí é de 5 ou de 10, é comigo mesmo. Eu sei que o Necrotério espera a minha chegada, mas antes de eu cair, eu vou dar várias rajadas. Pode vir vacilão, que eu tô preparado. Eu não viso o futuro, só vejo um passado. Um passado sinistro, cheio de intrigas. Toda vez que o meu pai chegava, tinha briga. Espancava minha mãe, batia nos meus irmãos. Todo dia a mesma merda, a mesma desilusão. Aí bandido, isso é vacilação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão. Hoje estou formando e tenho quase tudo que eu quero. Mulheres, drogas, caos e varas 380. Na favela que eu planto eu sou considerado. No pescoço cordão de ouro, meu carro é BMW. Mas se não fosse a bandidagem à minha disposição, eu teria simplesmente um belíssimo caixão. Ou quem sabe então, terreno cheio de lixo. Eu tenho fé no meu Senhor Jesus Cristo. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão. Essa vida que eu escolhi eu não desejo pra ninguém. Na vida bandida eu sou mais um refém. Refém das drogas, refém do diabo. Refém das armas, sou mais um sanguinário que mata. Se cruzar o meu caminho, não se mete comigo e não me chama de neguinho. Formei nessa vida porque não me deram chance. Sou pedreiro, sou pintor e também sou mecânico. Mas aí, tá tranquilo, é tudo no meu nome. Não vou pagar comédia, sou fiel, sujeito homem. Sociedade grande racista, não quer nem saber. Se eu moro na favela, tenho família, vou se fuder. Os playboy tão na pista, esnobando o que tem. Gastando com várias putas de conversível e nós de trem. O meu povo tá se fudendo, morando nas favelas. Meu barraco é pequeno, falta comida na panela. Essa porra vai mudar, eu juro, eu vou dar o meu jeito. Sei que não é o certo, mas aí eu sou guerreiro e luto junto com quem me acolheu. Preto revoltado da favela, eu vou na fé. Não desejo essa vida pra ninguém. Sociedade me deu as costas e me fez mais um refém. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. A bandidagem é sinistra, não se iluda não. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Só maluco, chapa quente na situação. Mundo cão, irmão, mundo cão, ladrão. Na bandidagem o final vai pra cadeia ou pro caixão. Sociedade grande racista não ajuda ninguém. Que se foda minha família e que eu morra também. Mas aí eu tô legal, eu vou sobrevivendo. Fé em Deus pros malucos que estão no sofrimento. Sou Jesus pra nos julgar, parceiro, e pra me salvar. Me tirar da vida do crime, quero poder trabalhar pra encaminhar os meus filhos em uma vida decente. Levando pra escola, pois ainda são inocentes. Eu não tive condições, compadre, de viver decente. Meu pai chegava drogado e nos batia. De repente minha mãe não suportou e faleceu de infarto. Quem era um pai nos largou naquele barraco. Um barraco de madeira sem esperança de vida. Eu sobrevivi e formei na vida bandida. Mas antes de eu entrar, compadre, pra essa vida, procurei a sociedade e ela tirou minha expectativa de ser honesto, ser um simples cidadão. Mas ao contrário, mundo cão continua.